gente. Nos vemos cara a cara com as dificuldades, as lutas da vida, os conflitos íntimos. Parece que todas as forças do mal se unem para nos roubar a paz e nos deixar exaustos e solitários. Diante de um mundo em agonia, a mente procura a resposta e acha uma palavra estranha que conforta. Contraria, o coração bate mais forte. Mas a mente indaga por que compraria, como compraria, para que compraria, onde compraria. A palavra estranha é firme e positiva, experiência no deserto, mensageiro dia a dia. Compraria significa irmandade, união entre irmãos, pois de quebrada em quebrada, a paz é a solução.